Mais um dia começa. As últimas estrelas, as mais teimosas, continuam a brilhar. Mas brilhando mais que elas, todo-poderoso vem surgindo o sol. As plantas se espreguiçam, as flores sacodem as gotas de orvalho. Os passarinhos limpam a garganta e começam a cantar. O Brasil acorda. Muzambinho desperta. A aventura da vida recomeça. E de novo, o cheirinho do café. E de novo, a voz das crianças. E de novo, pensar no trabalho. Mãos à obra, minha gente. Pois hoje é o primeiro dia do resto da nossa vida. E há de ser um belo, belíssimo dia. A Rádio Rural de Muzambinho inicia seu trabalho agora, quando você inicia o seu. Começamos juntos. Vamos juntos. Bom dia para você, para todos os seus e para todos nós. Você vai ouvir a partir de agora na Rádio Rural as mais bonitas músicas sertanejas de todos os tempos. Está começando Onde Canta o Sertanejo, um programa especial para os homens que plantam e colhem o progresso do Brasil. Apresentação, Joãozinho Dureza, Onde Canta o Sertanejo. Bom dia, gente boa da música sertaneja de todo o nosso sul de Minas, sudoeste, estado de São Paulo e todos os rincões que chegam às ondas da Rádio Rural de Muzambinho. Estamos iniciando mais um programa Onde Canta o Sertanejo pela Rádio Rural. Apresentado por esse amigo de vocês de hoje e de sempre, o velho Joãozinho Dureza aqui do sul de Minas, né? Sonoplastia do jovem Saulo Casagrande. Lá nos transmissores, trabalho do companheiro e amigo Célio Augusto. Bom dia, Célio. Bom dia, um abraço, tá frio aí? Ah, tá, né? A retaguarda técnica é do Jales Rodrigo Cardoso e do seu irmão, o Hélio Donizete Cardoso. Direção-geral da emissora, do Carlos Alves Pocidoni. Hoje, dia 23 de abril, dia de São Jorge, né? E o programa de hoje nós queremos dedicar a um grande amigo de todos os tempos, de todas as horas, de hoje e de sempre, né? Meu amigo Jorge Vanderlei da Silva, né? O Jorge Vanderlei, que hoje está aniversariando, dia de São Jorge hoje. Então, parabéns ao Jorge. O programa hoje vamos gravar é inteiramente dedicado a ele, a pessoa que é, pelo amigo que ele é, nosso, não só de Joãozinho Dureza, como de todo mundo que precisa dele, né? Uma pessoa que tem um coração que não é dele, né? De todo mundo. Então, Jorge, aquele abraço do velho amigo e companheiro dos bons. Que essa data repita muito e muitos anos mesmo, né? E a primeira música de hoje é o Laço da Saudade, Irídio e Irineu.